nós vamos ministrar a ceia do Senhor nessa manhã. E a ceia do Senhor, ela sempre foi uma das celebrações centrais da vida da igreja, desde os primeiros dias em Atos. A ceia do Senhor era a última recomendação mais abrangente, mais impactante de uma ordenança de Jesus ali nos dias anteriores. O que foi que Jesus disse de orientações antes de subir, naquele tempo ali antes da sua morte, naqueles dias terríveis e difíceis? E eles iam se lembrando do que Jesus havia ordenado, e uma dessas ordenanças, com certeza, a principal é: vocês vão comer o pão, vocês vão tomar o cálice, e vocês vão fazer isso em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. Era o memorial, e continua sendo o memorial, da morte de Jesus. Por que Jesus morreu no meu lugar? Isso é um fato. Jesus morreu no meu lugar. Não é simbólico, não é genérico, não é místico, não é poético, não é religioso, é fato jurídico, fato civil, fato real, fato palpável, incontestável, fato espiritual. Jesus foi naquela cruz e morreu no meu lugar. Eu é que deveria estar naquela cruz. Isso é literal. Com os meus pecados, com a minha vida, com as minhas dívidas espirituais, eu teria que morrer naquela cruz. E ao morrer naquela cruz, devedor, eu seria cativo do diabo por toda a eternidade. Essa era a minha e a sua condenação. Isso não é fantasia, isso não é conto religioso, isso não é um assunto assim interessante para discutir teologicamente. Isso não poderia de forma alguma ser um assunto que a gente não pensa, que a gente não é impactado. Isso precisa nos impactar. Eu deveria morrer naquela cruz, e minha condenação para o inferno irreversível era absoluta, até que Jesus morreu no meu lugar. A ceia do Senhor, o ritual de comer um pedaço do pão, um pedaço do cálice, não é apenas uma cerimônia da religião A, B ou C. Não é apenas uma atividade que os diáconos cuidam e organizam e têm uma vez no mês. É um memorial sagrado, santo. E se eu olhar assim, eu deveria morrer, mas não deveria perder uma celebração da ceia. Muitos irmãos que estão aqui sabem bem que nós viemos de muitos anos na vida da igreja. Dia de ceia era dia de todo mundo de terno. Alguém pode achar isso antiquado, arcaico, mas isso era um dos elementos de honra, de valor. O primeiro domingo do mês, imperdível. As ofertas no altar, os dízimos no altar, o alimento na mesa diaconal, isso sagrado, sagrado, um zelo como expressão simples, humilde e poderosa do reconhecimento de Jesus Cristo. Ao participarmos da ceia nessa manhã, eu e você temos o privilégio de dedicar um tempo para pensar nisso, para avaliar a cada um de nós, a nós mesmos, e trazer à memória, fazer a nossa mente pensar, criar cenários, imaginar, relembrar, construir o fundamento bíblico, doutrinário, legal, absoluto, poderoso, sobre a morte, sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o perdão dos meus pecados, sobre a ordenança de Jesus para fazermos isso como igreja e comermos o pão que representa o seu corpo, Esse pão que vamos comer aqui hoje representa o corpo de Cristo. E esse suco da uva que vamos tomar, ele representa o sangue de Jesus. Há uma doutrina da transubstanciação que diz que há um milagre, há uma operação. Os católicos também acreditam que esse pão, essa hóstia, esse cálice, isso vira, no momento da ceia, da celebração, isso vira mesmo o corpo de Cristo. Isso não é verdade, isso não vira o corpo de Cristo. Isso continua sendo pão e suco de uva. Mas se não devemos ir para um extremo de fantasia, de misticismo, nós também não podemos ir para o outro extremo de não pensar que isso aqui não é pão e vinho comum. Foram separados do uso comum e agora eles representam, numa solene cerimônia diante do céu. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue de Jesus Cristo. Só o fato de eu e você darmos valor a isso, colocarmos isso como valor elevado na nossa vida, já é um culto ao Senhor. Já abre oportunidades para Deus agir nas nossas vidas. É por isso que você não deve nunca criticar alguém simples demais, que naquela igrejinha muito simples, ou naquela denominação pentecostal cheia de coisas que você não entende, as pessoas vão e levam um pano, as pessoas levam um óleo, as pessoas levam um objeto e as pessoas entregam alguma oferenda e as pessoas acreditam em alguns atos e não se surpreenda, colhem frutos. Não é pelo ato em si que poderia teologicamente ser contestado, mas é pelo que aquilo representa diante de Deus, da humildade, do zelo, da dedicação de alguém que fez daquele jeito. Eu não estou falando de uma igreja ou de um líder que manipula, que dissimula, que aproveita. Eu estou falando do coração de alguém que faz com zelo, com amor, buscando o Senhor. Que nessa manhã o Senhor incendeie nosso coração pela ceia. Eu quero fazer isso com zelo. Eu quero fazer isso com devoção. Dificilmente a gente associa a palavra devoto a alguém evangélico. Devoto se associa a alguém católico, pelo menos na nossa cosmovisão. Mas eu e você deveríamos olhar para o devoto católico de uma nova forma. E eu e você deveríamos ser devotos, não de um santo, não de um ritual católico, não de um ritual místico, não de um ritual evangélico, místico, fantasioso, mas devoto de Jesus Cristo. Devoção, devoção, devoção. Nesse mundo moderno, nesse mundo tecnológico, nesse mundo cheio de recursos, cheio de correrias, eu quero ser uma pessoa que até o último dia de vida paro para fazer coisas simples de elevado valor, como colocar a minha roupa, e quem sabe mesmo a melhor roupa. E quem sabe mesmo vir como quem vem para o lugar mais especial, porque é o lugar mais especial, não apenas esse auditório, mas o culto ao Senhor. E eu quero, essa manhã, Senhor, participar da ceia do Senhor com essa devoção. Leia comigo em Apocalipse. Capítulo 20. Está no site da igreja a ministração de domingo passado, em que eu compartilhei capítulo 19 e 20 de Apocalipse. Eu considero aquela palavra que o Senhor me deu uma das palavras mais importantes, mais claras, mais profundas que eu já ministrei sobre Apocalipse. E eu convido você a ouvir novamente, a enviar para algumas pessoas, e hoje eu quero completar a leitura no capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Essa é uma pergunta que eu vou fazer ao Senhor. Desde o ano 2013, eu tenho esse questionamento diante do Senhor. Por que que o mar não vai existir? Que interessante. Mas quando nós lemos esse primeiro versículo, nós podemos nos lembrar da ordenança de Jesus: fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim, até que eu volte. A volta de Jesus dispensa qualquer discussão teológica. Ninguém na face da terra precisa definir quando é que ele volta. Se é antes, se é no meio, se é depois, se é assim, se é assado. Mas qualquer um de nós precisa amar a vinda de Jesus Cristo. Precisamos estar prontos para a vinda de Jesus Cristo. E quando pensamos na vinda de Jesus Cristo, ao invés de qualquer discussão, nós podemos pensar no que está escrito: haverá um novo céu e uma nova terra. Que coisa espetacular, Senhor. Na sua vinda, não importa quando e como, as coisas acontecerão como estão escritas na tua palavra. Quando tudo isso aqui passar, haverá um novo céu e haverá uma nova terra. Como será o céu? Deus, como será a nova terra? Ao tomar a ceia, eu quero encher meu coração dessa expectativa. Senhor, é até que o Senhor volte. Então eu vou celebrar isso até que eu esteja com o Senhor. E que estas coisas estejam acontecendo. Um novo céu e uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Diga Jerusalém. Ao repetir uma palavra, a gente está apenas enfatizando algo que é para ser pontuado. Jerusalém, que está escrito aqui, é literalmente a Jerusalém que está lá no Oriente Médio. Aquela cidade lá no Oriente Médio, no estado de Israel, chamada Jerusalém, é essa Jerusalém que está aqui. Aquela é uma física que já se deturpou, já se corrompeu, mas ela vai sair daquele lugar, ela vai ser completamente destruída e naquele mesmo lugar, literalmente, descerá a nova Jerusalém. Isso é real, isso é fato. Ouvi uma grande voz. Desculpe, versículo 2 novamente. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Eu e você não temos condição de nos aprofundarmos nisso aqui, mas a igreja e a cidade são uma coisa só. A noiva do Cordeiro, a igreja da qual eu e você somos membros, se nascemos de novo, e a cidade é uma coisa só. Ninguém tente entender ou sistematizar, fazer de uma forma didática humana, um raciocínio lógico, o que é isso, porque são coisas espirituais, mas Deus está construindo uma cidade, Deus está construindo uma noiva, essa noiva e Jerusalém são a mesma pessoa e são o corpo de Jesus. Então, a cidade de Jerusalém, a noiva, a igreja, o corpo de Jesus, são a mesma coisa. O céu não é apenas um lugar, não é um lugar físico, mas também não é apenas um lugar imaginário. O céu é uma pessoa. O céu não tem um mundo de coisas de Deus. O céu é Deus. Deus é o céu. Está escrito que haverá uma nova terra. Continuarão existindo planetas, galáxias. A Bíblia nos afirma que Deus, que nós vamos governar, inclusive, todas essas coisas. Existe e existirá a criação de Deus. Mas o que torna um lugar imaginário céu é Ele. Não são as coisas que estarão lá. E eu e você precisamos entender que quando celebramos a ceia, nós estamos dizendo: Senhor, até que o Senhor volte, porque quando o Senhor voltar, o Senhor será o céu. O Senhor será o meu prazer, o Senhor será a minha vida, a minha alegria, o Senhor será a minha eternidade, e eu contigo serei um só. Seremos o seu corpo, Senhor. Isso é para ouvir e desfrutar, não é para ouvir e discutir, é para ouvir e saborear, Senhor da glória. João diz: eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E ele me disse: escreve, põe estas palavras, porque são verdadeiras e fiéis. Disse mais a mim: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, diga medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fim completo, sem retorno, para quem não foi salvo em Cristo Jesus. Versículo 9: então veio um dos sete anjos, que tinha sete taças, cheias das últimas sete pragas, e me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Pense no que acontecia. João, na ilha de Patmos, prisioneiro, estava tendo uma visão celestial, era uma manifestação de Deus, era Deus revelando de forma literal a ele, não era uma fantasia, não era um êxtase, não era uma imaginação, era Deus entregando a João revelações. O que João estava vendo não era fruto da sua imaginação, era uma visão espiritual real. E nessa visão veio um anjo, um dos sete anjos, que tinha as sete taças cheias de pragas, e disse: vem, eu vou te mostrar a igreja, a noiva, a esposa de Jesus Cristo, o Cordeiro. E o versículo 10 parece uma contradição. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade. Dá a entender que João não estava apenas vendo uma visão aqui. Ele foi levado em espírito, o seu espírito foi levado a um lugar em que ele contemplava. Imagina a expectativa de João: sim, eu vou com você, anjo. E o anjo leva espiritualmente a um lugar, isso é real, não precisa duvidar, não há motivo para duvidar. Pelo contrário, seja simples e crente, creia. Aconteceu isso com João, porque pode acontecer com qualquer um de nós, se o Senhor quiser. Um arrebatamento, uma visão, o Senhor levar em espírito alguém, algum lugar, isso é real, isso faz parte do universo do reino de Deus. Imagina a expectativa de João sendo levado a esse lugar: eu vou ver a igreja, eu vou ver a igreja, eu vou ver a igreja, eu vou ver a igreja. Ele chega lá, ele vê uma grande cidade. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. João conhecia o jaspe. João conhecia de muitas pedras preciosas. E naquele tempo as pessoas tinham um conhecimento de que as pedras preciosas não eram preciosas só porque eram preciosas, eram preciosas porque elas vinham da parte de Deus e tinham motivos de Deus. Por isso elas eram usadas desde o início, lá no deserto, no peitoral, em todas as atuações de Deus, você vê pedras. Descia da parte de Deus, ela brilhava como a glória de Deus e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra jaspe cristalino. Versículo 12, tinha grande e alto muro com 12 portas. A cidade, que é a noiva, que é a igreja, tinha um muro alto com 12 portas. E nas portas, 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Nunca acredite que o Velho Testamento é coisa passada, porque você vai ver o Velho Testamento inteiro lá no céu, lá na eternidade. Porque a igreja, que hoje é o que vemos, e muitos dizem que vem e deixa de lado Israel, a igreja substituiu, acabou com Israel. Não, não. A igreja é a cidade, e a igreja que é a cidade tem um muro, e esse muro tem 12 portas, e essas portas são as 12 tribos de Israel. Isso é maravilhoso. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, exatamente como Deus havia ordenado que as tribos, lá no deserto, acampassem em torno do tabernáculo. 3 tribos, cada um dos 4 lados. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e ela tinha 12 mil estádios de comprimento e a largura e a altura eram iguais. Ele mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Até hoje, há uma lei do município de Jerusalém. A prefeitura de Jerusalém tem uma lei que toda construção só pode ser feita na parte externa, com aquela pedra dourada. Uma lei do município de Jerusalém, que toda construção, na sua parte externa, precisa ser feita com aquela pedra. É uma pedra calcária, que tem um tom dourado, e quando o sol bate em Jerusalém, ela parece uma cidade toda dourada. Uma manifestação profética, física, que a prefeitura de Jerusalém mantém, talvez sem nem saber dessa profecia aqui, mas que mantém, porque diz, aquela é a cidade de ouro. Não é de ouro ainda, mas será de ouro. Por enquanto, ela brilha como ouro, para dizer, aqui será a Jerusalém, a cidade de ouro do Deus eterno. Que coisa linda, Deus. É para pensar nisso, sim, filho. Quando você celebrar a ceia, você vai pensar na minha morte, você vai pensar no seu perdão, você vai pensar na salvação, mas você vai pensar também até que eu volte, na minha volta. E tudo o que vai acontecer quando eu voltar. Para isso o livro de Apocalipse foi escrito. Versículo 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o décimo primeiro de jacinto e o décimo segundo de ametista. Isso não está escrito aqui em vão, à toa. Qualquer geólogo pode estudar sobre as pedras e se alguém começar a estudar sobre essas pedras, vai descobrir revelações de Deus. No conteúdo, na configuração, nos elementos das pedras. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você consegue pôr sua mente para funcionar e imaginar essa cidade? Eu estava num shopping nos Estados Unidos, um dos shoppings mais luxuosos que eu já entrei na minha vida, e eu comecei a andar por aqueles corredores e ver aquelas lojas, e eu fiquei pensando e falando com Deus: Deus, eu não tenho interesse em shopping, eu não tenho interesse em compra, eu nem quero comprar nada nesse lugar aqui, mas tem alguma coisa que me atrai. E eu conversando isso com o Senhor começou a colocar no meu coração: veja o que te atrai, a beleza. Veja a harmonia das cores. Veja a harmonia das peças, veja a harmonia do espaço, das decorações, veja a harmonia. Isso atrai qualquer pessoa no mundo. A beleza e a harmonia da beleza atrai qualquer pessoa. E o Senhor foi me fazendo pensar: imagina o céu com beleza em perfeição. Você consegue imaginar o céu? Isso nos atrai, isso deveria nos atrair, isso precisa nos atrair, embora a gente viva muitas vezes em lugares feios, mal decorados, em lugares pobres, em lugares corrompidos, em lugares sujos. Qualquer um de nós deseja estar num lugar lindo. O maior interesse e o maior movimento nas mídias sociais de hoje diz respeito a fotografias, e não põe fotografia feia lá, põe a fotografia bonita, põe cores bonitas, põe coisas bonitas, e as pessoas não publicam coisas que não são bonitas, e elas querem publicar lugares paradisíacos, com roupas bonitas, e isso é um clamor da sociedade, é um clamor do perdido, é um clamor nosso. Nós estamos ansiando por coisas lindas, bonitas, perfeitas, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. Nós podemos não saber, podemos não identificar, e o ímpio, o não convertido, nem tem imaginação disso, mas nós estamos clamando pelo céu. Na ceia do Senhor, eu e você podemos parar para pensar: vai ser coisa linda, meu Deus. Deus do céu, as pedras preciosas, a cidade de ouro, as portas, cada porta de pérola, que coisa linda. E se você não se aplica a pensar nessas coisas, hoje o Espírito Santo está te dizendo: faz parte da vida cristã parar e meditar nas coisas de Deus com essa ênfase. A ceia deve ser o momento em que eu e você paramos para pensar na morte de Cristo, no meu pecado perdoado, na condenação da qual eu fui liberto, e na vinda de Jesus, no seu aparecimento nas nuvens, na descida da igreja à cidade em Jerusalém, e o que será o céu. A cidade não necessita de sol nem de lua, porque Ele é a glória, Ele é o brilho. Versículo 24: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e de noite ali não haver, e a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Um rio que jorra do trono, claro como cristal. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todos sempre. Disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 7. Não se preocupe, filho. Não se aflija. Não desanime. Não se desespere. Não perca a paz. Não perca o foco. Não se encante com nada. Não fique atribulado por nada. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para o adorá-lo. Ele me disse, olha, não faça isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. O Senhor pôs um servo à minha disposição, Senhor, sim. Aos anjos dou ordem, são agentes meus para servirem os que hão de herdar a vida eterna. Versículo 10, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça, mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça mais ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, Senhor. Amém. Quero pedir os diáconos que venham aqui distribuir o pão e o cálice. Eu convido você a fechar os seus olhos por esse instante. Feche os seus olhos e ore ao Senhor por um instante, irmão. E até os irmãos que estão distribuindo, eu convido vocês a distribuírem pensando, falando com o Senhor. Senhor, normalmente nós, nesta vida terrena, estamos mais sujeitos a pensar nisso de uma forma distante, muitas vezes tão distante, que a gente tende a não acreditar. Mas nessa manhã, diante da tua mesa, podem distribuir. Diante da tua mesa, eu quero pensar que eu era miserável, pecador, e que a minha dívida literal me fez condenado à morte, morte de cruz, a pior morte. E morrendo naquela cruz, eu teria que viver a eternidade cativo do credor Satanás. Senhor, se eu não alcanço isso com toda a intensidade que preciso, me leva a alcançar isso em uma intensidade cada dia maior. Eu fui salvo, eu não apenas mudei de religião, eu não apenas recebi uma bençãozinha do Senhor, eu fui salvo. E na ceia do Senhor eu quero relembrar a tua morte. Senhor, eu quero relembrar o sacrifício de Jesus e o seu sangue poderoso. Eu quero relembrar, Senhor, eu quero imaginar que Satanás, ele dançou, ele tripudiou, ele se alegrou, ele deu uma festa, ele achou que tinha vencido o Senhor, porque o seu sangue havia sido derramado e o Senhor havia morrido naquela cruz. Ele não sabia que o Senhor era santo, puro e podia com seu poder ressuscitar ao terceiro dia. E o Senhor entrou no inferno e o Senhor tomou dele as chaves da morte e da sua própria casa. E Senhor, e nós cremos nisso, Senhor, e nós te bendizemos nesta manhã por tua morte na cruz do Calvário. Nós somos tão pecadores, mas nós podemos nos lembrar da garantia pelo sangue do Cordeiro, de que os meus pecados de amanhã e do último instante de vida nessa terra, não sei quando, já estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Isso me desafia a andar em mais santidade, a crescer em santidade, porque eu não quero pecar, mesmo sabendo que eles já foram perdoados. Eu quero mais proximidade de Ti, eu quero mais santidade, eu quero mais do Senhor. Por isso eu avalio a mim mesmo, conforme diz Paulo, e como e bebo da ceia do Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu também quero colocar meus olhos lá no futuro. Lá na eternidade, a noiva é a igreja, e a igreja é a cidade, e a cidade é Jerusalém. E o Senhor é a luz desta cidade.